tempo fecha. Quando nada funciona, quando tudo sai do lugar. Lembre do seu nome, baby. Não. Lembre que tu tá com ele. Tu é tão inteligente, vários sonhos na mente. Nós somos pra sempre teus pais, conhecem tua essência. Apesar das nossas diferenças, te amamos igualmente. Eu aprendi a pegar o que é meu, mas defendi os meus, eu dividi com os meus. Filho, o mundo é uma passagem, conquiste tudo que tiver coragem de pedir a Deus nesse verso memorável, criando num processo interminável. Yo, me pede a benção e vai evoluir. Quando tu não pensa em desistir, o sucesso é inevitável. Tô contigo contra todos os males. Te amarei em todas as fases, por isso não demole. A vida é mais difícil pra quem escolhe respostas fáceis. Quando o tempo fecha, quando nada funciona, quando tudo sai do lugar. Lembre do seu nome, baby. Eu. Lembre que tu tá com ele. Controle seu medo, sou teu melhor amigo. Mas nessa escola, nós se cobra na medida em que acredita em nós mesmo. Prepare-se pra ventos e furacões, momentos de decisões. Então aprenda, ingratidão atrai problema, agradecimento soluções. Quando o tempo fechar, oi, quando nada funciona, oi, lembre que tu tá com ele. Lembre de seu nome, baby. Quando o tempo fechar, quando nada funciona, quando tudo sair do lugar. Lembre do seu nome, baby. Eu. Lembre que tu tá com ele. Obrigada.